deixar o fazer uma analogia. Porque era um verme de ódio. A gente vai vir depois que a gente tinha certo era Kakaroto. Comeu um monte de... Nossa senhora. Foi muito bosta. Ah, isso aqui tá sussa perto da gente solta o dia inteiro. Você tem que ver lá, não. Galera, quanto mais você faz, vai dar ruim, a galera vai se soltando, fazendo pior. Ele sempre usando desculpa, pior que o Lucas. Não, isso aqui, o outro fala assim, não, acho que eu vou falar de lâmpada. Aí ele falou assim, ah, que tá queimado. Nossa, nossa. Tá foda, velho. Ô, Lucas, se quiser, começa aí. Ah, começou se alguém chega. Ah, vou servir a galera, eu gosto desse... Deixa eu abrir o bagulho aqui então. Eles têm ácido. Tem dois ainda. Pelo menos pra eles soltar de certo. Nossa! Deixa eu lá no fundo. Só que é o jeito mais inteligente é desse. É verdade, você comprou. Que gostoso. Eu só não queria abrir e fazer aquela chuva assim, sabe? Mas não é um problema, a cor já é bonita, você sabe que um café... Ah, dá pra fazer uma... Luiz, fazer uma ambiência de chuva. Oi, Zward. Ai, Zward, eu adorei esse cabelo novo. Deixa uma mensagem pro Zward. Que isso? Deixa uma mensagem pro Zward. Não, obrigado. Como assim? Ai, Zward, eu adoro. É um gravador isso? É? Ah, o Luiz e eu? Faz aí. Você tem que apresentar e introduzir o TDAH com uma voz do patrão. É verdade. É, cara. Tá passando. Tem, mas ninguém quis. Tentei te esquecer. Beleza, eu imagino você fazendo isso com os seus cachorros. Você não trouxe o boneco? Pega uma cara. É possível. E aí, ficou bonzinho o cachorro. Consegui me empurrar, é só arrastar a janela pro outro. Não, sim, eu queria jogar a janela pra lá e deixar o... Ah, o assistente aqui. Tá conseguindo fazer isso? Ele não tem botão direito aqui? É, tem que ir com os dois dedos. Ah, moleque. Sim. Vai fechar a porta? A galera saudável. Não, pode ficar. Cara, galera, eu monopolizei o meu plástico, vocês querem? Assim, você não pode, vocês querem? Não, mas diria que... Não, sério. Reasons. Não tem assistente. Reasons. Pra passar aqui é só no. Só clicar no meio, né? É. Ou direcional. Pode ser. Não, eu queria assistente aqui, mas não deu certo. Black Zelda ou Black? Galera, pode começar aí? Valendo. Valendo. Bom, tema de hoje, parkour para iniciantes. Antes de começar, sou o Lucas, trabalho no Sky Adventures e faço parkour há uns 9 anos e essa apresentação para falar. Galera, quem quiser treinar, vamos aí, é de graça. E começar a parkour, né, de uma definição meio minha, meio do Wikipedia, a disciplina de treino que visa mover-se de um ponto A a um ponto B da forma mais eficiente e rápida possível, usando apenas o próprio corpo. A prática envolve corrida, salto, escalada, rolamento, vaulting, balanço, quadrupedal e outros tipos de movimentação natural. Então, é uma prática que só envolve o corpo, não tem nenhum equipamento especial. Os melhores praticantes falam que a melhor prática possível é sem tênis, tipo, pé no chão mesmo, mão na parede, vambora. Nu. É. Acho que não vai. Só que tudo isso baseado em duas máximas, ser durar e ser forte para ser útil. O parkour não é um esporte, ele é uma disciplina de treinamento. Ser e durar, tipo, o pessoal vai lá e vai se jogar num prédio. Não, pô, você tem que treinar pra você ser forte, ser alguém treinado e durar. Seu corpo tem que estar bom daqui a 60 anos. Ser forte pra ser útil. Bom, o parkour surgiu como uma prática pra ajudar as pessoas, tipo, pra salvar. Uma prática de bombeiro mesmo. Então são duas máximas que seguem aí, tipo, o parkour. As habilidades físicas treinadas. Agilidade, força, fôlego, resistência, coordenação motora, explosão, equilíbrio. Tudo isso é treinado no parkour. Então, tipo, é um esporte completo que treina, além disso, a parte física, treina também a parte psicológica. Então, você vai fazer um movimento, putz, preciso fazer lá, só que não consigo. Então, tipo, a parte de psicológica, de confiança, de você saber os seus limites é muito forte, assim. Não pode não ser diversão. Se o treino não for divertido, não é uma coisa que vai pra frente. Eu esqueci de pôr slide aqui, mas motivação é uma coisa que só te faz começar. Agora, o que te dá empenho mesmo é uma coisa que você gosta de fazer. Então, você começa o treinamento. Pô, legal, comecei a fazer parkour. Não, mas não tô curtindo. Então, tipo, se não tiver diversão, nada do que eu falei aqui vai pra frente. E como começa no parkour? Movimentação livre, deixando o praticante conhecer sua própria forma de ultrapassar obstáculos. Então, você vai ultrapassar alguma coisa, o meu jeito de ultrapassar é diferente do que da pessoa que tá treinando comigo. Então, não adianta chegar e falar assim, você faz desse jeito. Não, você tem que conhecer o seu corpo. E aí, essa é a principal questão pra começar. Se eu chegar lá e enrijecer a pessoa que tá começando, ela não vai querer praticar mais. Porque, tipo, ela não tá sendo livre pra explorar. E aí, tipo, tem uns exercícios de fortalecimento e resistência que é pra ajudar a prática. Por exemplo, exercícios como esse, que é basicamente calistenia, que também é treinamento que usa só o próprio corpo. E tem essas duas diferenças entre coletivo e individual no parkour. O parkour não tem competição, então o individual é a competição em si, tipo, com você mesmo. Então não tem nada de individual assim no parkour, seja tipo, vou treinar sozinho. Tem até, mas o coletivo é muito bom pra você evoluir junto e ter o apoio. Então se você não quer fazer movimento, alguém vai lá, tipo, trabalha o seu psicológico, fala, não, você consegue, não, vai lá. Essa parte é muito importante pra você conseguir avançar. Quanto que tá aí? Falta 1 minuto 40. E o medo faz parte. Esse aqui é um vídeo meu, que fui fazer um salto e tava morrendo de medo. Isso é importante, porque se eu tivesse sem esse medo, eu poderia ter saltado de uma vez e me machucado feio. Se a internet ajudar, vocês vão ver o vídeo. E aí, cara, a internet não tá ajudando, cara. Pô, 19 segundos, só uma velha. Deve ser o sinal. Bom, você já quebrou alguma coisa? Costela? Não. Não. É que essa é uma das principais. Mas você já se machucou? Não, nunca me machuquei. Então, esse principal. Por isso que eu coloquei esse slide aqui. Porque o medo ele é importante pra isso, pra te frear até você ter a confiança suficiente pra fazer um movimento bem feito. Aqueles russos doidos que fica na beirada, sabe? Aquilo é parkour também? Tem mais slides, é porque você não precisa responder perguntas. Sim, não tem mais slides. Era o último que eu deixei o vídeo mesmo. Pra você, você já quebrou a árvore no Ibirapuera? Ibirapuera? Não. Ah, vídeo. Bom. Tá, tem 30 segundos, tem 30 segundos. Tá sem o áudio, mas o cara tá falando pra mim, salta, vai, você conseguiu. Não vai dar não, não vai dar não. Ele é, não vai dar o quê? Ah, é esse o que vale, cara. Ó, ó, ó. Perigoso. E aí? Temos Luiz, Danilo, eu, alguém quer. Alguém quer vir agora? Ah, tá. Esse é o oficial, viu, galera? Esse aqui não usa exatamente. Não, esse é mais. Eu passo mal, né? Aqui lá é parkour também ou não? É diferente, aquilo lá é mais um free roam. Eu queria falar essas diferenças, mas é assim. Mas tipo, o parkour é eficiente, né? Tipo, vamos contar um pouco bem. Mais fácil de conseguir. Porque lá os caras ficam zoando, né? Pelo amor de Deus. Posso fechar esse aqui, né? Beleza. Beleza. Cara, eu quero ver se ganha da minha tia, velho. Você viu isso daqui? Não, espera, acho que eu vou te mostrar o vídeo que ela mandou ontem. Como que faz assim? Meu aniversário, tá chegando aí. Ah, mano, sério? Compartilha aí, faz um. Vamos lá, quem quer cuidar do tempo aí? Deixa eu perder uma marcação aqui. Deve ser aqui. Pode soltar. Boa tarde, gente. Meu nome é Fabrício. Trabalho na Calamar. Hoje eu vou falar de Ukrainian Lacing e Ian Knot, que são duas técnicas de para quem usa sapato com cadarço. Muito úteis. Eu vou começar falando do Ukrainian Lacing, que basicamente é você, na hora de passar o cadarço, deixar as pontas do lado de baixo ao invés do lado de cima. Então a sua parte de cima, essa é a ideia, né? Você deixa a ponta embaixo, você pode dar um nozinho aqui na ponta, alguma coisa. Mas por quê? Bom, para não pisar em pontas, para não perder tempo amarrando sapato, para não se irritar e, claro, ser diferentão. É importante, então, não é só passar de baixo para cima o cadarço, é importante você lembrar quando você for na segunda coluna ali, de você dar um nó simples antes de entrar no terceiro, quarto buraco, mais ou menos assim. Esse aqui é muito importante, né? As pontas estão aqui embaixo. Muito bem, isso por si só já é útil, mas ele fica mais útil quando você sabe dar o Ian Knot. E o Ian Knot sozinho também ele é bem útil para quem usa o cadarço normal. Que esse aqui era para ser um GIF animado, enfim, não está animado. Mas a ideia do Ian Knot são essas duas coisas, né? Você ter dois laços, um para cada lado. E depois você simplesmente pega um biquinho do outro e puxa. É bem rápido, bem fácil de fazer. Aqui detalhado, vê que esse está para trás, esse está para frente. Assim, né? E aí você pega um, passa dentro do outro, só puxa e tá pronto. Demo, agora é a parte difícil. Então vamos lá. Tem um aqui, desamarrar o meu sapato, ó. Tá vendo que... Esse aqui, ó, as pontas dele estão lá embaixo. Então você... Então aqui você dá um nó, e aí você só faz assim, tá pronto, entendeu? Pra quem quiser, aqui estão as referências, que são basicamente o estado do Google. E era isso que eu tinha pra falar hoje. Obrigado. Muito obrigado. Seus slides estão lá já. Tá bom, vamos lá. Deixa eu ver se deixa o slide. Ele tem um ligeiro automaticamente. Quer ter filmado até mesmo lento esse novo. Tá, tá do, leva o mouse pro outro lado. Leva o mouse pra cá. Ah, tá. E aí você apareceu o mouse aqui. Clica, dá um. Dá um Ctrl W. Pode fechar essa janela. Isso. Agora empurra o seu daqui pra outra tela. Dá um ESC aí antes. Não funciona. Eita, quem sabe faz ao vivo. Como faz? Bom, faz é, deixa eu jogar ali. Oi? Tá. Screen. Ah, mas aí você aperta qual tá? Não sei qual que é. Ah. Você sabe aqui essas coisas de filmes? Presente. Quem tá controlando o tempo aí, pode soltar. Bom, meu nome é Luiz, trabalho ali na Grump Panda, parte da Sanka Ventures. Vou falar sobre o paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi é basicamente... Todo mundo já olhou pro céu estrelado e pensou, nossa, quantas estrelas, quantos planetas devem existir. E num céu estrelado, num lugar afastado da cidade, que você consegue enxergar um céu parecido com isso aqui, você vai ver mais ou menos 2.000, 2.500 estrelas. Isso é estimado... mais ou menos essa pequena bolinha aqui em relação só à nossa galáxia, que deve ter em torno de 100 a 400 bilhões de estrelas. Então é quase certo que deve ter algum outro planeta com vida, com possivelmente desenvolvendo inteligência, mas por que até a gente nunca ouviu falar deles? Esse é o paradoxo de Fermi. Cadê todo mundo? É um assunto super complexo, eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria aqui, mas eu recomendo fortemente acessar aquele site que vai estar ali em cima o tempo todo, que explica muito melhor que o do... essa apresentação bem resumida que eu estou fazendo aqui agora. Bom, por que nunca tivemos contato com nenhuma outra civilização super avançada capaz de viajar pelas estrelas? Duas possibilidades. Elas simplesmente não existem, ou existe algum motivo para elas não terem, a gente não ter tido contato com elas ainda. Se elas não existem, deve existir algum motivo que impeça que a vida se desenvolva até o ponto de uma civilização que seja capaz de atravessar as estrelas. A ideia, essa teoria seria... o grande filtro. O grande filtro seria uma barreira que é intransponível, ou praticamente intransponível, para todo tipo de vida chegar a um ponto de vida, um ponto tecnológico tão avançado a ponto de conhecer outros, chegar ou contatar outros planetas. Então, três hipóteses. Nós somos raros, ou seja, nós já ultrapassamos esse grande filtro, que pode ser talvez o próprio surgimento da vida, que seja um evento ultra raro pela galáxia, talvez sejamos um em um bilhão, um em um trilhão, ou talvez o desenvolvimento entre as células bactérias, né, que são procariontes para eucariontes, que são as células complexas com núcleo. Tudo isso pode ser o que seria o grande filtro, e por isso nós somos um dos poucos que existem, como uma raça inteligente. Talvez esse grande filtro nem exista, e apenas estamos nesse ponto agora porque somos os primeiros. Talvez alguma outra condição no universo nunca permitiu que a vida existisse por tanto tempo a ponto de chegar a desenvolver inteligência. Ou, por exemplo, explosões de raio gama que acontecem o tempo todo pelo universo e são super poderosas e podem esterilizar toda uma porção de uma galáxia. Talvez seja o primeiro momento que a gente não tem uma frequência tão grande dessas explosões e a gente conseguiu evoluir até nosso ponto. Ou a gente está fodido. Ainda não passamos pelo grande filtro e está à nossa frente. Pode ser uma barreira que toda forma de vida no universo chega ao nosso ponto, mas a gente acaba batendo em um ponto que não dá para passar. Talvez alguma tecnologia que desenvolva que vai acabar destruindo a gente necessariamente, seja talvez bombas nucleares, seja, sei lá, uma revolução robótica, não sei. Alguma coisa que vai acabar com a gente. Ou... simplesmente não existe o grande filtro, a gente não é único, não é especial, não tem nada demais na gente. Existem outras civilizações, só que nunca tivemos contato com eles. Por quê? Talvez a Terra já tenha sido visitada antes. A gente está aqui há tão pouco tempo, comparando com o tempo do universo. Os alienígenas chegaram aqui, viram um monte de macaco, não tem nada interessante. A galáxia já foi colonizada, só que a gente mora num beco super distante e ninguém tem o menor interesse de vir aqui e falar com a gente. A gente é fora de mão. Colonizar a galáxia como a gente coloniza outros continentes é uma ideia super primitiva, não faz o menor sentido para uma raça inteligente. Não, tem 1 minuto 13. E comunicações interestelares, as maioria das civilizações inteligentes não fazem porque eles sabem que vão chamar a atenção de outras civilizações que vão querer destruir eles. uma única super civilização muito mais avançada tecnologicamente, que ela deliberadamente mata todas as outras civilizações a partir de um certo ponto, para evitar que a concorrência. Os sinais alienígenas estão por aí, só que a gente simplesmente não tem tecnologia para captar eles ou interpretar o que eles estão falando pra gente. Os governos estão escondendo os alienígenas, tipo o governo do ET de Varginha, mas isso é bem provável. Hipótese do zoológico. Nós somos uma espécie de reserva ecológica que os alienígenas sabem que a gente existe, mas eles não vão interferir com a gente para deixar a gente se desenvolver por conta própria. Nós nem temos nem capacidade de perceber os alienígenas que estão aí. Por exemplo, uma formiga entenderia o que seria uma estrada sendo construída do lado do formigueiro delas? Não, para eles não faz o menor sentido. Ou a gente está completamente errado sobre tudo no universo. A gente simplesmente é uma simulação de computador, não faz o menor sentido discutir alienígenas porque é uma coisa completamente fora da nossa realidade. Bom, tem várias outras hipóteses, eu dei uma super resumida, é basicamente isso. Próximo. Alguém. Bom, de que me mandaram um slide, era só isso. Tem o Danilo. Você quer pôr o seu computador aqui? Alguma coisa? Não, o meu é. É só um título falar. Da palestra que você tem aí, cara. Acho importante. Um título da palestra. Cadê? Como que faz um slide novo aqui? Aqui. Oh. Parece que tá um pouquinho pro lado. Oi? Ah, isso, né? File. New. Spreadsheet. Ah! Eu pus o único que não podia ser. Pode ser também. Pode ser também. É bem Word, assim, bem burocrático, cara. Beleza, vamos botar um Word mesmo então. É, um Times New Roman. Comic Sans, por favor. Não, podemos funcionar. Valeu. Tá. Vamos esperar carregar aqui. Cadê o título? Já tá escrevendo, gente? Não, tá carregando. Tá carregando mesmo? Eu fechei o torrent. Pô, vocês. Ah, tá aqui. Vamos lá. Como? Qual que é o título? Tá, eu vou inventar um título aqui. Então, é o impacto. O impacto. É o impacto da burocracia. Para de criar um arquivo. O impacto na vida cotidiana. Na vida cotidiana. Das empresas. Nossa. Burocracia. Normalmente chamada de startups. Burocracia até no título. Então, é que eu quero que... Alguém tá contando? Valendo. Bom, eu quero aqui compartilhar com vocês um choque de realidade que o que nós estamos vivendo aqui é uma bolha, né? Para quem não sabe, meu nome é Danilo, eu trabalho na startup OpenLex e a gente trabalha com dados governamentais. Resumindo, a gente pega os dados do governo, entra no site do governo, extrai os dados e organiza para o pessoal acessar bonitinho. Bom, e a gente trabalha com dados de assembleias legislativas. A gente vai lá no site, faz um scrap, puxa os dados. Só que às vezes esses dados vêm desformatados, né? Vêm de modo não íntegro. Aí que a gente faz nossa política, é abrir um chamado, mandar um e-mail para a assembleia e falar: pessoal, tá vendo esse projeto de lei? Ele foi apresentado daqui a um ano, não pode, entendeu? Ele tá com data no futuro. Então normalmente eu aviso o pessoal lá de TI das assembleias para os caras arrumarem. Bom, o Thales, que é o nosso desenvolvedor, ele abriu um chamado, né, e tal, e de repente recebe uma carta da Alerj, né, Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, a gente abre aqui, Thales Eduardo Menato, né, ele abre aqui, aí começa, senhor Thales Eduardo Adair Menato, né, agradecemos seu contato com a Lua Alerj, aí sua solicitação recebeu o nosso cadastro, número tal, tal, tal, aí ele pegou um texto. Aí ele pegou tudo que o Thales escreveu, colocou em terceira pessoa. Né? O cidadão faz parte da startup, que trabalha com monitoramento legislativo, relata que algumas datas estão no futuro e outras não batem com as datas que estão escritas. Né? Ah, que talvez haja um problema, né? pô, o cara mandou uma carta, velho. Aí no final você. Cara, eu tenho que mandar uma coisa importante, né? Aí no final ele responde. Bom, entraremos em contato assim que obtivermos respostas. Assim não, será que eles já ouviram falar de um negócio assim meio recente, chamado e-mail? Não, mas aí... Deve ter custado uns R$1.000. Ah, jamais, meu Fernando. Não, cara. Mas aí a gente também respondeu, né? Logicamente. Por quê? Lógico. OpenLex, tal. Essa ainda era um... Não passou por setor de qualidade, porque já teve... Ficou com... Do footer, né? Aí a gente falou, prezado senhor Adolfo, né? Redigiu uma solicitação de esclarecimento, aí a gente pegou o que ele escreveu de colocou em terceira pessoa. Né? E por fim, escrevemos, aguardaremos a resposta. Muito bom. Tô aguardando, cara. Quando tiver a resposta, avisa você. Não, o Luciano pôs um tópico que eu acho que é interessante, que esse fato do valor é realmente deve sair um valor absurdo na quantidade de coisas que são impressas. Pode, porque o Taboca mandou ele, eu tô deixando carregar o do YouTube, porque a rede tá ruim, mas pode usar aí. E nesse meio tempo, muita coisa deve estar super passada, tá ligado? E alguém tá ganhando com isso. Opa! É o parente de alguém aí que faz essas cartas. Vocês não podem fazer isso com o nosso portal. Se fode aí, senão a gente vai te processar. Não. Plá. Entraremos em contato. Isso é o que mesmo? Respondi por e-mail, confere lá. Manda uma carta. Ela manda a carta com a R, né? Não, foi com a R, cara. Foi? Não, foi com a R, cara. Que hora que a gente tá mesmo? Não, a gente vive numa bolha, vocês que estão errados, velho. Na internet não tá. Na internet não tá. Deixa eu ver, você está conectado em Palmeiras, você tá conectado lá com Calamar. Será? Ah, põe na bridge. Ah, vai ficar melhor. Vou parar de mandar. É um bom motivo pra eles falarem o código. Podia mandar a carta pra eles falando que não recebeu a carta, né? Você bugou a gente. O melhor seria: se manda um e-mail, se manda a carta avisando pro cara olhar o e-mail. Melhor não, uma maneira de se mandar um e-mail com a R. Aquele lance de botar uma imagenzinha que você monitora quando ela foi carregada. Pra quê, velho? Manda uma carta. Isso é exercício. Bom, pelo menos o cara foi avisado que ele recebeu. Como que eu jogo pra lá mesmo? É. Quer que eu jogue? É. Clica e arrasta aqui. Isso. Aí tem um botão de suas coisas, se quiser. Ok. Tá bom, suficiente. Tá bom, suficiente? A hora que você quiser, então. Pode começar. Oi, eu sou Yasmin. Oi, trabalho na Ringa. Oi, Yasmin. Eu comi um pouco mais de chocolate do que eu deveria. E eu vim falar pra vocês, é um termo que a gente usa muito. Eu aprendi esse termo há um tempo atrás. Ele chama Shaving Yak. Shaving de shaving mesmo. Yak é um bicho gigante, parece um búfalo. E ele significa você fazer um monte de coisas desnecessárias, inúteis, em ordem de conseguir chegar no que você precisa fazer. Aí, como exemplo, a gente tirou um exemplo real que nosso amigo Maurício passou esses dias no nosso trabalho. Ele precisava resolver um problema de notificação para iPhone com o aplicativo. E para isso ele tinha que usar um celular em si, porque o simulador não recebe notificação. Só que para usar o iPhone, ele precisava atualizar o Xcode, porque a versão do RSO do iPhone era mais recente do que a do Xcode. Só que para atualizar o Xcode, ele precisava atualizar o macOS, porque o macOS estava mais atrás do que o Xcode novo. Só que para atualizar o macOS, ele precisava da internet. A gente sabe como que a internet aqui não colabora muito. Aí ele pegou e trocou o roteador. Só que para trocar o roteador, ele teve que reconfigurar toda a internet da gente. E aí, quando ele conseguiu atualizar, atualizou o macOS, atualizou o Xcode, atualizou a versão do iPhone, ele resetou o Provisioning Profile, que são as configurações para você rodar o seu aplicativo. E quando ele resetou o dele, ele resetou o meu. E quando ele resetou o meu Provisioning Profile, eu resetei o dele. E a gente ficou nesse loop infinito até ele conseguir resolver uma notificação. Então, essa é uma palavra que a gente usa muito. Maurício apelidou de chavariar. Quando ele tem que fazer algum shaving app, ele de chavunhar. E tá aí, só pra vocês terem um termo pra usar, porque com certeza vai ter uma situação do tipo pra vocês. Ainda mais com a internet. Ainda mais com a internet. Valeu, é isso. Eu vou lá em cima chutar a porra do negócio, quebrar com a merda toda e fazer o Ricardo como que será dele. É de próximo? Mais alguém? Ele acorda no coisa. De chavariar. Oi? Okay. Ah, então, é que o Taboca mandou um dele também. Então faz o Taboca. Mas o que ele vai fazer? Então, tem um episódio que, tipo, ele levanta assim e ele vê que a luta da sala de novo. Aí ele vai trocar assim, aí sobe uma cadeira e vê que tá de novo. Boa ideia. Aí vai pegar uma mão dele, vai dar um negócio, ele vê como é que vai tocar, né? Tem que ir pra sair assim de noite. É isso que manhã, né? À noite a mulher chega em casa, assim, né? Você pode apertar o rosto e você fica respirando. Você tem que mais conteúdo, pô. Explica aí tudo. Ficava no caos. Meu pai foi de um sábado. Isso é? Recursão. Que isso? Tem o tempo do vídeo. Nosso amigo Taboca vai participar mais uma vez. Só que desse. Eu vou até ler a mensagem dele aqui no Telegram. Porque dessa vez, ao invés de tentar fazer pelo Hangout, ele acabou de gravar esse vídeo. Acho que faz 9 minutos aqui, ó. Fala em 9 segundos antes que eu gravei na correria, não tive tempo de encurtar. não sei qual que é o assunto, não sei sobre nada, só vou dar o play no vídeo. Bom, o vídeo nem precisa do cronômetro, tem 4 minutos e 50, então acho que ele tá dentro do tempo. Vai estourar pela internet. Não, eu já dei um play antes, ele inteiro. Aí eu não sei se o YouTube vai querer carregar de novo ou não, mas vamos tentar fazer silêncio aí pra... Vamos tentar fazer silêncio porque é a caixinha do laptop, então... Bem baixo. Pera aí. Não, desliga o projetor porque também não tá dando pra ouvir. É, porque tá saindo pela HDMI o áudio. Tá saindo pelo HDMI? É, daí tem um cabo aqui. Ixi, como que eu vou fazer agora? Dá pra você trocar no... Ah, tem uma chavinha aqui? Não, acho que dá pra configurar no próprio SO. Ah, é? Então ferrou, porque... Não tem um mixer aí? Não, tem, mas... Ah, aqui, tem um HDMI aqui. Speaker? Ah, garoto. Não, mas aquele bate... É, daí que acho que agora tá tudo no máximo, né? Ixi, tá bom que mandou um negócio? Ó, eu acho que esse é o maior volume que dá, hein? Então, vamos dar mais uma chance pro Taboca, né? Semana, mas antes de mudar, porque eu acabei me distraindo. Aperta zero no teclado. Só um gancho aí. Oi, pessoal, tudo sim? Bom? Tá. Eu ia falar de código e do que eu fiz essa semana, mas antes de mudar, porque eu acabei me distraindo. E eu vou falar de inovação. Só um gancho aí para uma discussão que eu sempre tenho o maior prazer de estar no meio, porque é um assunto que eu acho que interessa muitas pessoas e que realmente ajuda refletir como nós podemos inovar no dia a dia. Mas eu vou voltar um pouco hoje, só para nós aqui, eu vou voltar na época aí da Revolução Industrial e falar desse ponto de inflexão onde tudo começou a ficar produto bruto do mundo de valor começou a ficar cada vez maior e nós começamos a ver o efeito dessas plataformas, ou seja, desses ciclos de inovação cada vez mais curtos. Hoje a gente fala, né, plataformas, startups exponenciais, super escaláveis, a gente fala de termos como bleed scaling, né? E todos nós estamos fascinados com essa velocidade que nós conseguimos fazer coisas, né? Carros autônomos logo aí na esquina e etc. Mas tudo isso foi muito bem elaborado a partir do trabalho de Joseph Schumpeter, muito bem feito, sobre esse período da Revolução Industrial, criando essa inflexão nessa curva do produto bruto do mundo e cada vez gerando mais valor. Ou seja, o sistema capitalista conseguindo impulsionar mais inovação e criar novas indústrias, indústrias que destroem indústrias anteriores. Então, cada novas indústrias surgem destruindo indústrias anteriores, permitindo que novas indústrias possam ser criadas em cima dessas indústrias cada vez mais rápido. São esses ciclos curtos de inovação. Um período interessante nos Estados Unidos, obviamente, olhando a história, ninguém pode tirar uma foto isolada, mas eu gosto dessa foto isolada, desse momento, porque ele ilustra bem a metáfora desse processo de destruição criadora que Schumpeter se refere. Se você voltar nesse período da Revolução Industrial e olhar para os Estados Unidos, na época onde existia uma indústria existente, onde empreendedores trabalhavam com algodão, especificamente as fazendas de algodão no sul dos Estados Unidos, e você tem uma indústria em cima de mão de obra escrava. Mas o interessante é que poucas milhas acima no norte, visualmente você tinha já nessa época onde motores a vapor e toda essa tecnologia começou a ser feita na Europa e já chegou nos Estados Unidos, e isso estaria competindo com aquela indústria. Então, o ponto que esses empreendedores do sul utilizavam era que seres humanos trabalhavam para eles como escravos e trabalhavam como máquinas. E eles ganhavam dinheiro em cima das pessoas e essas pessoas eram empreendedores até então. E isso tudo foi bem pouco tempo atrás, mas logo acima, no norte, tirando o aspecto político, sociocultural que aconteceria em torno do fim da escravidão, mas logo acima no norte você tinha esses novos protagonistas, esses empreendedores, criando máquinas automatizadas para fazer o trabalho humano, e pensa em relação a tirar caroço de algodão, a enrolar algodão e todos os outros processos que existem na indústria. E esses são os verdadeiros protagonistas, esses empreendedores destruíram aquela indústria anterior. E várias outras indústrias que a gente vê depois, elas são que depois disso você começa a ver mais e mais esse produto do mundo crescendo em termos de produto mundial, bruto, de valor, e mais nós vemos essas indústrias, novas indústrias sendo criadas que destroem anteriores. Bom, esse é só um início aí que eu queria falar. Obviamente, nos dias de hoje, o mundo dentro das plataformas digitais, a gente vê isso acontecendo a todo momento, novas linguagens, novas plataformas, novos sistemas acontecem, você em cima de plataformas consegue fazer as coisas de forma mais rápida, certo? Você pensar aí na indústria, você jogar coisas como Waze, você usa Waze no seu carro porque o trânsito está parado por causa de todos os problemas que vieram com o trânsito. Voltando atrás, você teria o trânsito, a questão de você poder andar de um lugar para o outro sendo feito porque uma indústria anterior nasceu, né? E agora nós precisamos de Waze, já não precisamos tanto desse Waze como é hoje, porque os carros vão andar de forma autônoma já e eles mesmos vão lidar com que a gente lida olhando para o Waze. Bom, um pouco aí de pontos para nós pensarmos sobre essa destruição criadora e como que nós podemos lidar com isso para frente. Está nas nossas mãos aí o futuro da civilização para destruir o que tem e pensar sobre o que a gente pode criar. Bom, tem tempo ainda. Amazon. No caso, esse adaptador pega o som da HDMI e sai pra auxiliar no AWS console. Isso aqui? Ah, tá. Ele não é HDMI. Eu acho que você consegue plugar um auxiliar pra ligar lá, mas. Você quer que faz mirror ao invés de trabalhar ali? É melhor. Logo com a minha conta mesmo? Pode ser. Se der pra rodar usando. Two factor, hein, moçada? 5, 4... Não, parece pra todo mundo. 5, 4... Não, não parece, parece pra todo mundo. Ok. Ok. Vídeo que é esse? Não, isso. Não sei. É, vídeo não tem nada demais. Ah, tentar ligar o mirror, é isso? Aí, uma foto de super... Como que eu faço aqui? Vamos ver. Conecte. Pode deixar assim dentro, só joga lá. Só jogar lá? Ficou pensando na piada, mas você não entendeu. Tá fora do contexto. É, tipo, não é aquele puta amigo nosso que tinha desse jogo. Até eles perguntam se ele faz espelho. A gente inteira assim, sério. Também não dorme junto, senão é. Pode ir? Pode. Eu vou meio que improvisar o negócio aqui, porque eu não tinha nada preparado, mas vamos nessa. Quem é que usa a Amazon pra fazer o back-end, esse servidor e tal? Mais ou menos? É, a Amazon, ela tem, é meio careira, né? Mas a gente tem uns jeitos de dar uma melhorada nisso. Eu vou apresentar pra vocês um, que eles têm pouca coisa, né? Cada dia eles lançam um negócio novo ali, mas eu vou falar pra vocês sobre o Lambda. O Lambda, basicamente, ele serve pra você rodar os seus scripts. É, tudo que for back-end, worker, assim, é, dá pra você rodar no Lambda. E é, o ideal é que sejam coisas que não tenha que guardar estado. O que acontece no Lambda é assim, você vai subir seu código e aí a hora que ele vai esperar um evento. É tudo orientado a evento, né? E a hora que esse evento acontecer, ele vai rodar o script e aí, beleza, matou. Aí se vier tipo 1 milhão de requisições, vai gerar 1 milhão de Lambdas. Então você não precisa se preocupar com escalabilidade. Nem nada, isso aí é tudo eles que cuidam pra você. E é cobrado por milissegundo de processamento. Diferente do EC2, que são os servidores mesmo que vai ficar rodando 24 horas, a Lambda só roda a hora que chamar. E aí acabou, eles param de cobrar. E o mínimo é 100 milissegundos, então se você rodar um negócio por 10, vai cobrar 100. Mas é baratinho. Baratinho. Então beleza, eu vou criar um Hello World aqui. Deixa eu ver. E o Lambda é meio novo, então ele tem algumas limitações, por exemplo, só roda Node, Python e Java. É, só essas versões. E só essas versões. E eu, tipo, eu tava fazendo tudo em Python 3, aí eu falei assim, vamos usar o Lambda. Aí, fudeu, porque era Python 2, tive que importar tudo. É, mas já foi. Aqui, eu tenho até um Hello World pronto aqui. Aí você pode configurar, por exemplo, um evento aqui. É, e aqui, como eu falei, você pode combinar com esse outro negócio da Amazon que chama API Gateway, que você pode fazer todas as rotas de uma API e tal, e aí vira um REST API, assim, normal. Tudo por Lambda. Então você faz uma Lambda para cada coisa lá, e aí depois você só vai roteando as Lambdas para cada chamada. Por enquanto eu não vou precisar disso. É, outro caso de uso nosso lá, por exemplo, a gente vai logando as coisas na Amazon, e aí a gente tem uma Lambda que escuta os logs. Aí a hora que bater um padrão de log, a gente começa a tratar esses logs, entendeu? É, tudo por back-end, tudo sozinho, assim. Então, se você for casar com a Amazon, vale a pena. Porque a gente meio que aceitou, tipo, você fica bem preso, né, as coisas dele aqui. Mas se você começar a usar tudo da Amazon, vale muito a pena usar o... Ué, o que aconteceu? Ah, eu cancelei, né? Não era... o cancel era do... Era Next. Vamos lá. Quanto tempo eu tenho? 2 minutos. Acho que tá de boa. Então beleza. Aí que você chama de LAMP, sei lá. E aqui, ó, você pode. Se for uma coisa muito básica, você pode fazer aqui pelo site mesmo, mas o ideal é que você faça um zip e sobe o código pra cá. E como eu falei, não depende. Eles até tentam reaproveitar o estado, por exemplo, se for um negócio que tem um tempo pra começar muito grande. Ele tenta evitar isso na segunda, que nem o Java. Se você tiver que ligar a JVM lá toda vez que for rodar alguma coisa, tá fudido. Então ele tenta reaproveitar e já deixar o negócio aquecido. Só que você não pode garantir, não pode contar com isso. Então, se você ficou muito tempo sem chamar, vai ter que ligar de novo. E outra coisa são as dependências. É, por exemplo, no Python, eu acho que isso varia, né? O Node, eu não sei se você pode fazer ele baixar sozinho. Não, você tem que enfiar no zip também. É, você tem que baixar todas as dependências, todas as bibliotecas externas que não, na mão, aí você faz um zip com elas e sobe junto com o seu código para ele poder importar. Isso também dá umas tretas de vez em quando, mas... E... Aí pode, por exemplo, aqui, ó, cadê o bagulho de teste? Tá mais para cima. Ah. Aqui, configuração. Beleza, você pode setar quanto de memória vai ter. Timeout, blá blá blá. Aí criou. Aí você pode vir aqui no teste, ó. No caso da honra. Aí rodou nossa lambda aqui, ó. Basicamente eu dei uns prints, que vai estar aqui embaixo, como que deu. Ó, aqui é o log dela. E ela retornou. Toda lambda recebe um evento, né? Que é o que eu falei, ela tem, vem um evento. Aí, por exemplo, no API Gateway lá você pode mapear o que veio de variável pela URL ou pelo body do, da requisição. Você passa tudo pro evento. E aqui você trata ele. E. Cara, é isso aí. E vem lambda. Vamos lá, 15 minutos. Dá pra ir 3 pessoas ainda, né? Mais alguém? Olha só. Senão a gente encerra. Lucas? Não? Bom, gente, obrigado. Até daqui a 2 semanas. Semana, é semana sim, semana não. Então, semana que vem não tem, a outra tem. Tá bom? Aí. Valeu.